restare in fila, io ti adoro. Eu não quis dizer para não sofrer, medo de querer-te assim, tendo em mim tanto amor. Mas agora sim eu sei que te quero. Crê, meu amor, que sou teu. Volta aos braços meus, traz os beijos teus. Volta a crer de novo em mim, que eu vou te amar para sempre. Dá-me, dá-me, dá-me tanto amor. Dolce come tu, bella gioventù, primavera sei per me. Vieni su, fammi sapere. Os braços meus, traz os beijos teus, volta a crer de novo em mim, que eu vou te amar.